Dionísio, apetecia-me ouvir algo. Antena Web? Não, algo mais alternativo. O canal 2 da Rádio Antena Web. Não, apetecia-me algo novo. Compreendo, senhor. Apetecia-me uma Antena Best? Seja feita à sua vontade. A partir de 20 de junho, tens uma rádio à tua altura na internet. Antena Best. Uma rádio fresca e jovem para um público jovem e fresco. Acede em best.radioantenaweb.info. Antena Best. Alinhas? Quarto andamento com Joana Santos. Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Quarto Andamento. Seja bem-vindo e fique connosco durante esta hora e deixe-se levar por grandes momentos da música erudita, da música clássica. Vamos hoje andar entre os anos de 1811 a 1841. Deixe-se então encantar por grandes obras. Esta hora, repleta de grandes momentos, é para ouvir e para nos deixarmos levar pela música erudita e pela música clássica. Já sabe que todas as quartas-feiras, entre as 23 e as 0 horas, o Quarto Andamento vem para o ar para lhe trazer momentos assim. Música clássica, música erudita, grandes compositores e grandes obras. Vamos ouvir agora Schubert, que nos traz Dança Alemã, de 1811. Logo depois, ficamos com Weber, que nos traz Proteção, de 1820. Terminamos a nossa primeira seleção de obras com Rossini, que nos traz O Barbeiro de Sevilha, de 1821. Fique então com estas obras e deixe-se levar por grandes momentos. Volto dentro de instantes. Thank you. Ficamos agora com mais três obras de Franz Schubert, este compositor que nos trouxe já uma obra logo no princípio do programa. Este compositor foi um dos maiores compositores do século XIX. Vamos ficar com Sinfonia número 8 de 1822. Logo depois, ficamos com música de balé do ano de 1823. Terminamos com Ave Maria de 1825. Mais três obras de Francis Schubert, este compositor do século XIX. Thank you. Thank you. Esta é a minha última intervenção, mas, de qualquer maneira, indo ou não embora, vou deixá-lo com três grandes obras. Antes de lhe dizer quais são, digo-lhe também que na próxima semana, entre as 23 e as 0 horas, o quarto andamento está de volta, com grandes momentos da música clássica, da música erudita, grandes obras e grandes compositores. Conto consigo na próxima quarta-feira, entre as 23 e as 0 horas, aqui na sua rádio Antena Web. Vamos terminar a nossa emissão de hoje com Mendelssohn, Sinfonia número 4, de 1833. Logo depois ficamos com Chopin, La Polonaise, de 1838. Terminamos com Schumann, que nos traz Traumerei, esta obra de 1838 também. São assim as três obras que ficam para o fim da nossa emissão de hoje. Já sabe, conto consigo então aqui na próxima quarta para grandes momentos da música clássica. Fique bem, tenha uma ótima noite aqui com a sua Rádio Antena Web. Até para a semana. Quarto andamento com Joana Santos.